uma flor que nasce em mim, nesse jardim que existe em ti. Fizeram-me assim, vivo amor, descubro a idade, procuro a verdade. Acesa a chama do meu mar, caminhei para te encontrar. De onde vim, para onde vou, sentir a saudade da cumplicidade. Pai para filho, filho para avô, tudo que fui e agora sou. Memórias de um tempo que vivo sem tempo para partilhar a minha estrada. 9 horas e 16 minutos e vocês estão na escuta em tom de César Matoso, como uma flor. E estão na escuta de Manhãs Românticas. Não escrevi história sem fim que guardo para ti. E continuamos então com Agatha, não fiques. A gente tem que ficar, não é? Eu ficarei cá até ao meio-dia na vossa companhia, na companhia da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Cada pedra do caminho, tão indiferente à minha mágoa, à minha dor. Diz-me, porque é que pedes para te dar de novo abrigo? Um sorriso de menino arrependido, que nada fez, que não traiu, que não errou. Diz-me, será que pensas que estou pronta a perdoar-te, abrir-te a cama e até mesmo acomodar-te na minha vida como a chuva sem abril? Pois bem, tudo o que esperas ter de mim não vais ter nada. Só esta frase feita de duas palavras e este refrão escrito com lágrimas sem fim. Não fiques, se é para matares meu peito noutra despedida e me deixares num leito mais morta que viva, noutro sonho desfeito transformado em pó.

live sur Arc-en-Ciel Orléans. Jamais je voudrais encontrer mon trivoire. Não consigo. Não quero mais pensar, agora eu sei. Não vou conseguir. Só tu poderás viver. Ora, estamos então à escuta de Maronte, Só Tu Viverás. Só tu viverás. Só tu viverás. Só tu viverás. Ei. Não quero amar alguém porque só tu és a minha vida. Amar é a palavra mais querida que sente o meu coração. Não quero amar alguém porque só tu estarás sempre comigo. Amar é a palavra mais querida quando se tem um grande amor. Porque na minha vida jamais poderei encontrar um outro igual. Não consigo. Não quero mais pensar, agora eu sei. Não vou conseguir. Só tu poderás viver dentro de mim a vida inteira. Só tu viverás. Só tu viverás. Só tu viverás. Não quero amar alguém porque só tu és a minha vida. Amar é a palavra mais querida que sente o meu coração. Não quero amar alguém porque só tu estarás sempre comigo. Amar é a palavra mais querida quando se tem um grande amor. Não quero amar alguém porque só tu és a minha vida. Amar é a palavra mais querida que sento o meu coração. Quantas vezes te pedi chorando, dizendo baixinho preciso de ti. E por quantas vezes me ouviste implorando, caí de teus pés para tu voltares para mim. Foram tantas cartas com o mesmo endereço e telefonemas sem ter um talvez. Vi

quando sinto um pouco mais de mim. Na minha tão morena cor, o teu suor. Nos meus lábios fica o teu sabor. Contactez le 02 38 43 48 00. Horas de 57 minutos e são a escuta então das manhãs românticas apresentadas por Lourenço. E estão à escuta de quem? Do agrupamento musical Dia Paisão, que tem a outra. Que o nosso amor. Yeah,

minha vida linda. Oh, oh, oh. Estou a gostar de fazer coisas que nunca fiz por ninguém, não. Linda. Oh, oh, oh. Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida. Linda. Oh, oh, oh. Estou a gostar de fazer coisas que nunca fiz por ninguém, não. Ora, e continuamos então com Susana. Estou ainda sozinha. Então, olha, procura alguém para encontrar. Então, ficamos à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Antes Ouvimos de ouvir Susana, Estou Ainda Sozinha. E então e vamos continuar com as nossas músicas. E desta vez tenho aqui um disco pedido que é da parte de Manuela de Araújo, que pede para toda a sua família, para todos os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que conhece, e não esquecendo também o animador e toda a rádio e a todas as pessoas que a conhecem. Então vou passar aqui, como de habitude, a sua bela canção que tem por título Tony Carreira Resta. Então, uma ótima manhã e boa escuta na Rádio Arcanciel. E continuamos então com Toy, esta dor que me queima. Existe no meu pensamento um vazio que se estende na cama ao meu lado. Os

não sei viver sem ti. Sonho ter-te aqui comigo, nesta cama onde te amei. E só quero ouvir dizer, meu amor, eu voltei. Daria tudo para voltar para o teu lado. Daria tudo para mudar meu passado. Daria tudo para voltar a ter-te em mim. Daria tudo para voltar para o teu lado. Daria tudo para mudar meu passado. Vai se arrepender e pedir para voltar. Vai-te querer e por ti vai lutar. Segue o teu sentimento, segue o teu coração. Tu és a mais bela de toda a criação. Este piano sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Tens coragem para dizer que agora estás a meu lado e és tão feliz com teu viver. Sempre que passa a teu lado, tu finges que ainda não estás bem, porque não lhe dizes. 10 horas e 55 minutos e estamos à escuta de Rui Bandeira

tudo a mexer. Espero que sábado tenha muita gente para a gente poder mexer lá e aquecer um bocadinho. Então, boa escuta e uma ótima manhã. Então, e vimos de ouvir os toques e danças que vão estar na sala de Montição em São João de Belão no dia 11 de fevereiro. E se você quiser reservar a sua mesa, pode reservar ao 06-51-61-22-21. E vamos continuar com as nossas manhãs românticas e com as belas músicas. E estamos... Já estamos com 11 horas e 9 minutos. Isto passa a voar. Então, boa escuta e espero que esteja a passar aí desse lado uma ótima manhã na companhia da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Tua graça e timidez, teu amor, menina, tão quero ter. prazer, sejas dona do meu ser. Faz de mim o que tu bem quiseres. E depois da fantasia, sejas minha companhia. Faz-me feliz um pouco mais. E deixar lá fora o frio, espantar esse vazio dos meus dias tão iguais. Não me deixa adormecer, eu só quero ver o amanhecer e saber tu estás aqui, que de mim não vais fugir. Tudo em nome do amor, eu irei contigo aonde for, descobrir o sonho e o prazer que só existe em ti. Quero ser tua criança. Essa noite não vai ter mais fim. Toda vez que eu te tocar, tudo vai recomeçar. Não te vou deixar fugir de mim. E depois da fantasia, sejas minha companhia. Faz-me feliz um pouco mais. E deixar lá fora o frio, espantar esse vazio, os meus dias tão iguais. Não me deixa adormecer, eu só quero ver o amanhecer e saber que tu estás aqui, que de mim não vais fugir. Tudo é nome do amor e eu irei contigo aonde for, descobrir o sonho e o prazer que só existe em ti. Não me deixa adormecer, que eu só quero ver o amanhecer e saber que tu estás aqui, que de mim não vais fugir. Tudo é nome do amor. Ora, então vimos de ouvir Paulo Ribeiro em nome do amor e vamos ficar aqui com mais um disco pedido, que é pedido da parte de Arthur, de Châteauneuf-sur-Loire, para todos os seus colegas de trabalho, diz ele que anda a trabalhar e que está frio. Então, uma ótima coragem e tudo de bom. E ele diz então que queria ouvir uma canção de Cláudia Carmel. E tenho aqui, então, Cláudia Carmel e você perdeu. Vamos ouvir então esta linda canção que é para toda a sua família, para todos que o conhecem, de Châteauneuf-sur-Loire. Agora quero gato pau pau pau. E meti o vestido da moda boa e pus uma unha de top azul. Essa cor de batom que aqui não destoa, mas com quem agora você perdeu. Perdeu, você perdeu. Agora quero, mas quem já não quer sou eu. Perdeu, você perdeu. Agora quero, mas quem já não quer sou eu. Perdeu, você perdeu. Agora quero, mas quem já não quer sou eu. Perdeu, você perdeu. Agora quero, mas quem já não quer sou eu. Meio aos prantos, dando meio pelos cantos, pois não encontrei coragem de encarar o teu olhar. Está a fazer algum tempo que uma coisa aqui por dentro despertou e é tão forte que eu não pude te falar. Aquela casa suja, sou feliz. Se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. Na minha passagem, por favor, quero ser ela. Mas sozinho não amo mais. Quando cheguei ao portão da minha casa, e senti-me igual criança. Deu vontade de voar. Quase entrei pela janela. Minha esposa ali, tão bela. Um forte e longo abraço. E comecei a chorar. E com as lágrimas as palavras vi. Contactez le 02 38 43 48 00. Acompanhado por um pratinho de peixe. Oh, minha mãe, mas que

só levo as lembranças junto a mim. Perdoa-me, vou ter que seguir, e levo parte um pouco de ti. Mas tudo bem, assim é melhor levar o teu silêncio, meu querido amor. E dá outras a encanar. E dá rosas horas e 41 minutos e vocês estão à escuta da emissão As Manhãs Românticas. Então, a partir das 14 horas, ou não, das 13 horas e 30, encontrará cá então Nicolás com a música dance. E amanhã de manhã encontrarão então Frankie Orabeia. A seguir encontrarão então o nosso Vitor com Portugal em Festa. E à tarde a música da Glória. E Judy, teremos cá então Frankie Orabeia e também as vozes de Portugal apresentadas por G. Almiro. E sexta-feira encontrará cá então também o Frankie Orabeia. E depois a seguir o fim de semana à porta, apresentado por mim mesmo, Lourenço. E durante a tarde você descobre, tem então o souvenir, se como souvenir com o Nicolá. E mais tarde terá então a descoberta com o Mani. E mais tarde o Maverick Albino. E sábado, então, terá cá a nossa Cristina com Portugal no Coração. E domingo, o Sr. António Fortes com o Cantar do Vale e o Telefone Toca. E então, vocês já sabem tudo. E se quiserem ficar com a RTP Internacional, fiquem e escutem a Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Tivemos então a escuta de José Amaro com a Roseira Enxertada e continuamos então com Adriana Lua, Se Você Quer Me Amar. Então vamos escutar esta linda canção.

parece que eu fico mudo por não ter razão. Não diga nada, talvez eu encontre o caminho. Não diga nada, entre nós não existe segredo. Não diga nada, deixa o vento varrer as palavras. Olha pra mim. Não diga nada, talvez eu encontre o caminho. Caminho, caminho. Não diga nada, entre nós não existe segredo. Não existe segredo. Não diga nada, deixa o vento varrer as palavras. Não diga nada, não diga, talvez eu encontre. Então, um ótimo fim de dia e até sexta-feira, se Deus quiser. E bom apetite a todos. E vocês vão ficar com a RTP Internacional. Então, um ótimo dia. Onze horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Portugal vai enviar para a Turquia uma equipa de 53 elementos da GNR, INEM e Proteção Civil. Vão ajudar nas operações de salvamento após os sismos que já fizeram mais de 5 mil vítimas mortais. A BP anuncia lucros de mais de 27 mil milhões de euros durante o ano passado. É mais uma petrolífera a beneficiar em termos económicos dos preços elevados do petróleo e do gás devido à guerra na Ucrânia. Sol em Portugal continental, previsão na região sul do país de aguaceiros, Madeira, nuvens, Açores também. Podem cair aguaceiros nas ilhas do Grupo Oriental. Notícias edição, Frederico Moreno. Com mais de 5 mil mortos confirmados depois dos sismos na Síria e na Turquia, o governo português anuncia o envio de ajuda que deverá partir amanhã. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, revela que uma equipa de meia centena de pessoas vai partir para o território turco para ajudar nas operações de busca e salvamento. Uma equipa de 53 elementos, compostos por elementos da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil, por elementos da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana e também por elementos da emergência médica, sairá do nosso país para juntar aos esforços europeus, cariz humanitário, de proteção civil e muito particularmente no caso do apoio português no âmbito da busca e do salvamento. Ministro da Administração Interna esta manhã em Coimbra a dar conta da participação portuguesa na missão de resgate de sobreviventes dos sismos na Turquia. Também em declarações aos jornalistas, o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil explicou que a equipa que vai partir para a região afetada pelo tremor terra vai também levar equipamento. Duarte Costa diz que ainda não é certo quanto tempo vai durar esta missão internacional. Tecnicamente nós prevemos sempre estas missões para 10 a 15 dias, mas depois caberá a uma decisão daquilo que é o que eles vão observar no terreno, também a decisão em termos de política externa do nosso país, e o governo irá decidir se ela continuará mais ou virá no fim destes 10 ou 15 dias. Para além das pessoas é equipamento, porque tem que levar equipamento de busca e salvamento, equipamento de alimentação, equipamento sanitário, tudo aquilo que é necessário, tudo o que for necessário para uma força com 52 indivíduos que possa trabalhar em segurança e providenciar segurança ao povo turco. Ainda não temos nenhum dado sobre qual é verdadeiramente o nosso ponto de desembarque e onde é que vamos atuar. Contributo nacional para tentar salvar vidas na Turquia. Ouvido esta manhã pela Antena 1, o diretor da Escola Portuguesa de Salvamento alerta para a diminuição da taxa de sobrevivência das vítimas deste sismo à medida que o tempo vai passando. Francisco Rocha diz que é necessário acudir a muitas pessoas e sem grandes meios para as equipas que prestam socorro. O número de desorganização que o próprio país está a sofrer devido a não ter infraestrutura nenhuma de apoio para as equipas de salvamento. E depois o grande número de pessoas que na realidade existe debaixo dos escombros, e mesmo aquelas que não estão debaixo dos escombros, que ainda não têm condições nenhumas, basicamente sanitárias, de apoio à população, vamos falar assim. Este é um dos grandes problemas. E depois, um dos problemas que está a acontecer agora é que a taxa de sobrevivência, estamos a falar em termos estatísticos, ao fim das 48 horas, vai começar a descer para os 30%. O que quer dizer que estas equipas vão ter que trabalhar contra relógio, vão ter que, na realidade, agora pôr maior número de esforços no trabalho de busca. O diretor da Escola Portuguesa de Salvamento a identificar as principais dificuldades nas operações de busca na Turquia. Para além dos 5 mil mortos confirmados, as consequências...